vento 180 graus, 1 0 mais, devido a coragem. Mantenha para até 5 mil, máxima razão 222. Jaguar 228, decola 04, chama o controle 119, decima 8. 7 horas, 8 graus. Vitória e Salvador. Muito boa tarde, o Azul 6918. No momento, a 2 milhas do externo. 7-6-9-1-8, reporte me checado, final 0. Reportaremos com o trem embaixado para baixo. O Mike do Sol não recebeu o seu cotejamento, com quem copiou? Ah, ok. Isso é a posição no pátio aí, ok. Chama para o acionamento táxi. Sonho 5627, boa tarde, porta de espera 10. Sente, mantém a posição. Mantém. Azul 6918. Com trem baixado e travado na final de 4 milhas. 6998. Vento 180 graus 8 mar, livre pouso, vista 10. Livre pouso, 6918 da Azul. O TRIP 5627 autorizado, ele é manter. 9-1-8, solo aos 1-4, livre direita, 1-2-1-1, solo 1-1-1, menor de noite. Livre decolagem, vento 180 graus, 8 graus. Rolando, 5-6-2-7. Eu, 2-2-3, zona 2 milhas do externo. Baixou e travou. Gente, aguarde autorização de pouso. 3 zona. 627, decola o Zuno 6, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. O passarei 2231, ele pousa 180 graus, 10 baixo, está 10. Ele pousa, está 10, 223, ó. Gente, mantém a posição. Confirme? Vento 180 graus, 8 lines. Chama para o táxi. Azul autorizado a alinhar e manter. Alinha e manter, 4-1. Passaria do solo 19, direita 121 no solo. 121 no solo, 2231. No 418, 190 graus, 102. Decolagem autorizada, pista 10. Iniciando 418. Equilíbrio Eco Delta. Ajuste 1015, reporte na interseção para ingresso e decolagem. Patrono no 8, aos 2, 1, 119,8, bom. 19,8, obrigado. Tudo alto, autorizado, alinhamento, decolagem, 180 graus, 1, 08, 07. Mando, chamou do sol. Mike, direto, Mike, é, autorização na frequência 1211. Delta aos 24, 119,8. Já volta, Delta. Mais Eco Delta. Torre, mais Eco Delta. Delta, prossiga. Tá, o cruzamento da cabeceira 190 para o setor norte, mantendo de 800 a 1000 pés. Gente, a inspeção inicialmente é até 10 milhas, é isso, mais Eco Delta? Confirme. Inicialmente, quanto se afasta? No máximo 10 milhas. Ok, permanece essa frequência Mantenha escuta. Obrigado. Estou em Salvador, com 1097, ponto espera, dona 0, pronto. Uno 097, autorizado a linha e decolar pista 10, 170 graus, 109. Autorizado a linha e decolada 10, 1097. Livre, então vai pousar o Marquito Delta? Tá. Da pista pra... O 097 decolou aos 30, 119.8. Juliette, Mike, livre acionamento, reportar. Mike, Eco Delta autorizado, então, cruzamento, final da 17, prosseguir até Itapuã. Confirmando essa intenção. Mike é com o Delta para o cruzamento da cabeceira 28. Estou ligado, é com Delta. Reporte para 517. Delta. Taxi para ingresso no 7, ajuste no 0 no 5, Mike e Juliette Mike. Foi roxa, 63, 1-4, pode esperar da 1-0, tá pronto para decolar. Cheguei meu tempo, quando espera? Colagem imediata. Meu Mexico Delta já cruzou o eixo da 1-7, tá pronto para ingressar na cena do vento. Daqui a pouco tem um tráfego agora passando externo, aguarde no setor, ok? Mantenha para o Otapuã e aguarde instruções para cruzamento. Delta. Torre de Salvador, voo 966, passando externo, baixado e travado. 1966, pouso autorizado, pista no 0, 1960 graus, 08 nós. Livre, pouso 966. Juliette Mike pronto? Autorizado ingresso e reporte alinhado pronto. Mike, é que o Delta está visual para a aeronave na final. Mike, é que o Delta condições de prosseguir a retaguarda do gol? Afirmo. A retaguarda do gol prossegue, reporta para girar base no 7. Delta. Favor muito bom dia, bom show, Peter Tuan, bom sábado, Sean, localizer. Runway 10. Portugal 021, call me on the market. Fala back on the market, Portugal 021. Poxa, 6314, decola de imediato. Afirmativa, após 737, gol ali mantém. Após o gol ali mantém, 6314. O Delta faz cruzamento para o longo e perna do vento. Afirmo. Xené, prepare para decolagem, fica autorizado. Assim, ó, Xené, treino, mano. Tower and Portugal 021, automatic. Roger, continue approach, stand by when they vacate. Continue approach. 966, libere primeira direita aos 39. 239, ok. Solo em 1219. 239. Corrige, 1211. 1211, tem mais alguma ou não? Não, tá. Valeu. Aqui é com o Delta, tá afastado aqui na base, observando a aeronave na cabeceira. Chené, inicia de imediato, 20062. 62, 63 ou 4. Juliette Mike, alinhado 97, pronto. Mike, Juliette Mike, mantenha a posição, aguarde instrução. Aqui é com o Delta, aguardando pista livre. Delta, ciente. Pode ingressar aqui na longa final, observando? Afirmativo, a longa final no 7 está livre. Ah, ciente, graças. Portugal 021, clear to land, 190 degrees, 08 knots, runway 10. Flight land runway 10, Portugal 021. Juliette Mike, após o Airbus na final, reporte iniciando, 180 graus, 08 knots. Chené 6314 aos 41, 119.8, bom voo. 119.8, obrigado. Quente está livre. Chené 3217, alinha em mantém pista 10. Ali, mantendo 0, Chené 3217. Mike Eco Delta, cabeceira livre, 200 graus, 089. Pouso parado. Delta. Portugal 021, airborne, on ground at 42, right to 1219. Crash, 1211. 1219, Portugal 021. Mike Juliette Mike aos 42, 119.8, bom voo. Graças, Juliette Mike. Delta no solo aos 42, frequência livre ao estacionar. Só mais um instante, já libero sua decolagem. Livre agora o TAM, vento 200 graus, 629, 3217. 3217. Confirma pilotando o ponto espera? Tá, 3145, ponto espera da Rua 0, pronto. 3145 autorizado, alinhar e manter pista 10. Uno 169, tá na escuta? Pedro Recife nos ligou, pedindo para modificar seu nível para o 340, ok? Três, dois, um, sete, decolou os 45, 119,8, bom voo. 19,8, até a próxima. Fiz 145, tem nível de decolagem, pista 10, 190 graus, 629. Três, um, quatro, cinco, aos quatro, sete, 119,8. 119,8, tá, 3145, bom dia. Torre Salvador, tá, 3560, boa tarde. Tá, 3560, continua a aproximação, pista 10, 190 graus, 089, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista 9, já. meia tá pronto? 69, fugi. Paulinho, mantém a posição, tá? Prepara pra decolagem de imediato. Pan 3560, 50, direito 21, decimal 1. 21, 1. Uno, 1166, linda cola, pista livre, 190 graus, 089. Oi, Rio Salvador, muito boa tarde, boa noite, 69, tá passando externo. Tem baixado travado visual, no 869. 869, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sente o 869. Pouso autorizado, pista 1-0, 190 graus, 089. Teve pouso, 869. Pode alinhar? Temo, Lima tem. Lima tem. Uno 869 ao 53, direita 121, decimal 1. Direita 211, 869. Uno 69, na escuta? Linha de pronto, bom, no 620. Uno 620, na Puca, tá livre? Vento de 190 graus, 089. Livre na 10, na Puca, bom, no 620. 620 ao 55, 119.8, bom voo. 198, grata, boa tarde, voo no 620. Salvador, tá 3190. Corrigir Salvador, tá 3155, ponto de espera da 10, pronto, desocupado na ação. 3155, mantém o ponto de espera. Então 3190, reporte baixado travado. Já está, baixado travado. Não. Pouso autorizado, pista 10. O vento 210 graus, 612 nós, tá 3190. Teve pouso na 10, tá 3190. Não sei se a gente perdeu informação aqui de POB alternativa e autonomia. Pode confirmar novamente? POB 155, alternativa com fim, com 4 horas e meia. Cinco Lima, tem? Lima, tem, fez um. 3190 aos 00. Direita 1211. Direita 211. Tá 3190. Pode autorizada 3155 200 graus 089. Teste de decolagem 10 Santa 3155. Cinco aos 02, 119,8.